vamos lá. E começo toda semana de diversão. Batear o Eliseu aqui, a raça do Pedrão. É o coach da galera, todo mundo vai pra lá. Você que não conhece, vamos nessa, vamos lá. Você que não...